Não resta pra você a noite inteira. Vai repetir aquela manhã de quinta-feira. Quando eu sinto o seu cheiro me acender, na perdeira eu fico com tanta saudade de você. Se eu fosse o cara da rua roubado esse cutoso, meus sonhos na bagagem são mundos e cruz. Pra alimentar o que nesse mundo existe de maior. Me alucina o jeito que me olha aquela menina. Para fingir de nada ter uma piscina. Tem uma cor pra decorar o lugar. Vou pedir a Deus pra que passe e tome conta de três filhos meus. Sete camadas, Chitãozinho, Chororó. Ontem sonhei com você, por isso só pensei te comer a noite inteira.